Panorama Agrícola para 13 de junho de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 13 de junho de 2014, sexta-feira de lua cheia. Um abraço para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem tudo quer, tudo perde. Confira os destaques dessa sexta-feira no Panorama Agrícola. Na dica do programa Manejo de Bovinos. Na entrevista, investimentos do MDA aqui em Santa Catarina. E no boletim do SC Rural, visita técnica ao Rio Grande do Sul. Confira ainda Alimento e Companhia Brócolis, um alimento funcional. E domingo assista ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Para um curral anti-estresse, ouça esta dica da Embrapa. A área de manejo dos bovinos deve ser coberta, porque melhora as condições tanto dos animais quanto dos operadores. Algo interessante é ter equilíbrio para as seguintes questões: animais livres de fome e sede, sem dor, doenças ou lesões, e piso adequado, antiderrapante, com facilidade para limpeza, ausência de pontas e superfícies lisas. Confira a entrevista de hoje. Na próxima sexta-feira, dia 20, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, entrega equipamentos aqui em Santa Catarina que serão utilizados para a recuperação de estradas rurais. Ações do MDA são comentadas agora pelo delegado federal do Ministério em Santa Catarina, Jurandir Gugel. Em relação também à questão de ações concretas aqui em Santa Catarina, né, para a agricultura familiar, nós vamos fechar no dia 20 de junho a entrega dos equipamentos do PAC 2, onde dos 295 municípios de Santa Catarina, 269 receberam, né, ou receberão, e concluiremos o trabalho no dia 20 de junho, uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba. Então, as últimas unidades, 76 motoniveladoras e 81 caminhões, serão entregues nessa data. E eu acho que hoje, até conversando com muitos prefeitos, né, a estrutura das estradas nos municípios vai ser antes e depois desta ação articulada pelo nosso ministério, que doou, sem nenhuma contrapartida, as prefeituras municipais, da grande maioria aqui em Santa Catarina. É para as estradas do meio rural, para atender o agricultor familiar, o assentado da reforma agrária, né? Colocando então uma condição de infraestrutura no espaço rural condizente, né, com aquilo que é a necessidade hoje dos agricultores familiares, especialmente, né, que é poder se deslocar com tranquilidade, trazer ou levar às propriedades os insumos necessários, que hoje são em caminhões grandes, e especialmente a questão da produção, que hoje, em várias regiões do estado, circulam nas estradas do meio rural caminhões trucados, né? Então precisa ter estradas, as estradas devem ser boas para que essa pujança econômica tenha condição de ser executada. Para a manutenção das estradas. Manutenção das estradas. E um outro aspecto que vale a pena registrar, né, é que o Ministério também, no pacote, né, propiciou a capacitação de dois operadores ou dois motoristas de cada máquina. Inclusive, os motoristas foram todos capacitados, 380 motoristas foram capacitados no escritório central, nosso auditório da IPAG Central aqui em Florianópolis, né? Então foram 800 e poucas pessoas, né, que foram, aliás, 1.400 pessoas que foram capacitadas, né, para operar. Junto com este conjunto de ações também, Todas as máquinas receberam gratuitamente até 2.500 horas a revisão gratuita, né, por parte do Ministério, e os caminhões, todas as revisões até 100 mil quilômetros. Então isso dá uma condição para os prefeitos, as administrações municipais, fazer um bom trabalho com tranquilidade, né, porque tem esse amparo, né, que possibilita que essa máquina, esse equipamento, possa ter uma durabilidade a mais longa possível. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Jurandir Gugel, delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário para Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Alimentos funcionais estão sendo utilizados cada vez mais para dar boa saúde ao ser humano e prevenir uma série de doenças, inclusive o câncer. Por terem compostos bioativos, eles resultam em benefício para o organismo humano. Entre os alimentos funcionais, um dos destaques é o brócolis, vegetal cujas folhas, flores e talos são comestíveis. O brócolis é rico em cálcio, importante para a formação e manutenção de dentes e ossos. O brócolis é fonte de vitaminas A e C, e apresenta também ácido fólico indicado para gestantes, selênio e potássio. O brócolis tem propriedades antioxidantes e anticancerígenas contra o câncer de próstata, de cólon, de mama e de pulmão. 3 porções diárias são necessárias para um bom funcionamento do organismo. O brócolis pode ser consumido cru em salada, quando muito tenro, ou cozido em saladas, sopas, suflês, bolos e também de maneira refogada. O cozimento deve ser feito em vapor ou em panela tampada com pouca água pelo menor tempo possível, porque o cozimento em excesso leva à perda de nutrientes e prejudica também a textura do brócolis. Pegue uma caneta ou um lápis e um pedaço de papel e anote aí uma receita. Receita de suco de brócolis. Ingredientes: 3 flores de brócolis, 2 laranjas, 1/2 copo de água, açúcar orgânico ou mascavo. Repetindo: 3 flores de brócolis, 2 laranjas, 1/2 copo de água, açúcar orgânico ou mascavo. Bata tudo no liquidificador, coe e tome imediatamente esse suco de brócolis. Faz bem para a sua saúde. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Uma das metas do Programa de Estado Santa Catarina Rural é patrocinar e investir excursões técnicas. Recentemente, as regionais da IPAGRE de São Miguel do Oeste e Palmitos fizeram uma excursão técnica para o Rio Grande do Sul, para o município de Antônio Prado. Lá, os técnicos da IPAGRE visitaram propriedades, agroindústrias familiares e de orgânicos e também uma associação de artesanato, além de visitas a vinícolas e a uma pousada. A ideia foi aprender sobre a produção de orgânicos e como ele pode gerar renda para o produtor aqui em Santa Catarina. Segundo a extensionista da IPAGRE do município de São Carlos, Lilian Mortari Castellani, a visita ao estado vizinho, a Antônio Prado, município da Serra Gaúcha, serviu para conhecimento nas áreas de gestão de negócios e mercados, nas áreas de fruticultura e olericultura e também para conhecer a produção de orgânicos, que existe há 20 anos em Antônio Prado e está consolidando e gerando renda satisfatória para as famílias de agricultores familiares. Uma pousada visitada foi a pousada Zanotto. O empreendimento é familiar, de turismo rural, e é um exemplo de autossuficiência em alimentos, com horta e pomares, mantendo ainda a atividade comercial de fruticultura. Então, patrocinado pelo SC Rural, visita a excursão técnica de técnicos da IPAGRE ao Rio Grande do Sul.